3290, solo ao 27, libere primeira direita, chama o sol, Salvador, número 21, decimal 9. Primeira direita, 219, né? 3290. Controle de Salvador, então 3662, meu guardião, câmbio. O 3662 vai ser a identificação, transitado para interceptar a chegada a Bomed 1, desço para o nível de voo 050, ajuste Salvador no 096. Negativo, baixando para 050, perfil da Bomed, o 3662, informa que executará o ILX Whiskey, ok? Hoje, por segunda chegada mais à frente, será autorizado a LS Whisky, então 3662. Ok, muito obrigado. Salvador, essa detalhe no plano do ponto espera para ingresso na 1-7. Autorizado ingresso pista 1-7, após chegar e pronto para decolagem, Eco Charlie Tango. Autorizado ingresso na pista, reportará pronto na 1-7, atualizado. Salvador, é que está pronto, pronto na 1-7 para decolagem. Eco Charlie Tango, autorizado a decolagem de 1-7, o vento 180 graus, 149. Autorizado a decolagem, Eco Charlie Tango. Tem, o ajuste na 096. Autorizada, corrija, 2500 PES, um ajuste na 096. Autorizada a final do procedimento ILS, o ISC, reporte na final do procedimento. Timothy, entendemos então, autorizando 2.500, 1.016, reportaremos estabilizar, ok? Charlie Tango, decolando 33, chama o controle de Salvador em 120, decimal 8. 108, é Charlie Tango. Controle de Salvador, Papa Romeu, é Charlie Tango. Papa Romeu, é Charlie Tango, contato Radasco para o nível de voo 280 via saída São Juna. Salve 280 via saída São Juna. 3662, chamei a torre em 1895. 295, obrigado. Tá 3662, final 10 baixando chegar. Tá 3662, tráfego avistado, autorizado pelo Espírito 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-5-9. O ajuste é altímetro 1-0 no meio. Informativo, ciente, livre pouso 1-0. Boa noite, senhor 3610, boa noite, acione identificação, autorizado via chegada BOMED 1, notar o nível de voo 050, o ajuste 1-0 no meio. Sendo via BOMED 1, 3050 com 1-0 no meio, senhor 3610. 0, excelência, poderia me autorizar para o destaque? É 310 autorizado, vai direto ao destaque. 310 autorizado, não, é 310 Papa Romeu Eco Charlie Tango Xiaomi Centro Recife, tem 128 decimal 35. 12835, Eco Charlie Tango. 2043 da Gol, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 180 graus, 159. Autorizado a alinhar e decolar da 10043. Reparte estabilizado. 4-3, decolado 5-1, chame o controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. Boa noite. Ardua, boa noite, 2043, decola na sua escuta. 2043, contato radar, contar o nível de voo 360, via saída São Rolo. Nova Ono 360, quando possível, aprovação de Mótima. 2043, voo em Leda, após Leda Mótima. Na linha da morte, 2043. A minha instrução intacta, chame a 6310. 1043, chame Recife, em 128, decimal 35. 2835, boa noite. Boa noite. Autorizado pouso, ficha 10, vento 180 graus, 129. É 6310 no solo 01, direito no 21, décimo 9. Direito no 219, 6310. Mal, o vento está de 159. Obrigado. controle Salvador, o gol 1096, informação Kilo, vertigino 150. 1096, acione identificação, autorizado via chegada Bombed 1 para o nível de voo 050, ajuste 1096. 1096, desce para o 050 na Bombed 1 no voo 1096. Salvador, boa noite, gol 9081, informação Kilo. 19081, boa noite, acione identificação, autorizado via chegada Bombed 1 para o nível de voo 060, o ajuste no 096. Identificou, tratado Bombed 1, via até o 060 com 0016, gol 9081. 1096, desça para 2000 pés, o ajuste 1096, autorizado afinado para o procedimento LSFI, pista 10, reparto estabilizado. 2000, autorizado LSFI, radar 10, estado 1096, reparto estabilizado, gol 1096. passando na final da 190, visual, gol 1096. 1096, chame a torre em 1895. Senhor, não chega. Gol 9081, no adesso para 2010, o ajuste no 0,6, autorizado a final do procedimento LS X-Ray Pistola 0, repasse estabilizado. 7-2000, no 0,6, vai para estabilizado, gol 9081. 0, vento 1,80 graus, 1,59, o ajuste no 0,6. No 0,6, livre pouso. Pode confirmar o vento para o 1096, por favor? 90 graus, 1049. 1049 graus. Controle Salvador, boa noite, Azul 2795, tá sentindo ali, mano? Azul 2795, boa noite, está em contato radar 74000 Nordeste de Salvador, voe na proa de Bonfim, para interceptar a chegada Bonfim, reporte no ideal de destino. Ciente, proa de Bonfim, chegada Bonfim, reportará no ideal de destino 2795. obrigado, Gol 9081. 081, chega a torre em 198, decimal 95. 1195, Gol 9081. Salvador, boa noite, Gol 9081, final, pistão no zero. Gol 9081, pouso autorizado, pistão no zero, 180 graus, 129. Livre pouso, pistão no zero, Gol 9081. Torre da 3197, volta de espera 1-0 para 3197, autorizado, alinhar e manter o 1-0. Alinhar e manter o 1-0, da 3197. Zero oito um, Mussol 24, direita, 121 decimal. Direita, 121? 121 decimal 9. 219, 981. 3197, decolagem autorizada, pistão 0, vento 180 graus, 159. Time de colagem da 10033, 197.